vendo. Enquanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é legal, tô fora do normal. Eu vou acabar enlouquecendo. Mais uma nossa. Segura, bebê. Maestro Old na guitarra. Maestro Jefferson Costa. Tamo junto. Acontecendo comigo, não conheci esse meu lado safado bandido, mas tudo bem, então que seja desse jeito. Ser safado pra mim não é defeito, olha que confusão eu fui me submeter. Dois amores como eu fui deixar acontecer, agora não quero abrir mão de nenhuma. O que eu quero é ficar com as duas, de baratina em baratina eu vou. Enquanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é legal, tô fora do normal. Eu vou acabar enlouquecendo. De baratina em baratina eu vou vivendo. Enquanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é legal, tô fora do normal. Tudo bem, eu reconheço, tô errado, mas também não sou tão 100% culpado. Quem já viveu a história que estou vivendo sabe o quanto é que eu tô sofrendo. Quem nunca viveu agora tá me julgando, porque nunca amou duas pessoas como eu amo. De baratinho não vou vivendo, e quanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é fora do normal, eu vou acabar enlouquecendo. De baratina eu vou vivendo, e quanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é legal, tô fora do normal, eu vou acabar enlouquecendo. De baratina eu vou vivendo. Alô, Tongue Boy, é de baratino que a gente vai vivendo devagarinho daquele jeito, sem deixar de amar. Você é especialista nisso, né, Léo? De baratina em baratina eu vou vivendo. E quanto der pra esconder, tô escondendo. Sei que não é legal, tô fora do normal. Eu vou acabar enlouquecendo. De baratina eu vou vivendo. Enquanto der pra esconder, tô escondendo. Valeu, meu amigo parceiro, Tommy Boy. Tamo junto, meu irmão. Misturado na Ferreira. Já deu certo, viu? Estourou!